E aí, gente, como foi as férias? Cara, as minhas férias estão durando até agora. Tu sabe como é que é, né? Tem gente que ganha presente, tem gente que ganha férias. Eu ganhei um desemprego, entendeu? Minha dispensa. De Natal, dia 25, manhã de 25 de dezembro. Eu ganhei um pé na bunda e saia fora. Luta continua, companheiro. Eu tô nessa também. Tem 2 meses. Mas tu ganha FGTS, eu não. É, vai fazer o quê, né? É foda. Vai confiar em pai pra te ver, vai. Já confiei muito. Ah, é detalhe, né? Foi o pai dele que deu o um chute nele, só pra cacete. Ai. Você fez filho da puta aprender que tem diferença entre negócio e família, mano. Olha aí, falou a voz da verdade, né? Rapaz, a maior merda que tem, entendeu? Assim, é tu trabalhar com família. É o mesmo que tu pegar a merda da bunda e pôr no teu prato, entendeu? É a mesma coisa, cara. Caralho, velho. Parabéns. Eu quase ia concordar. Expressões originais, velho. Que Mas, você só vê aqui. cara, eu não vejo diferença. Caralho. Ai, E você, porra. Ulisses, como é que tá as férias aí, cara? Minhas férias foram ótimas. Eu quase morri 2 vezes, dirigindo Caraca, caralho. aqui até Brasília e voltei. É, mas agora acabaram as férias e comecei a pancadaria generalizada lá na escola. Caraca, mas tipo, morte, acidente de carro, essas paradas assim? Não, eu quase me afoguei numa cachoeira. Foi horrível. Eu caí num Caraca. redemoinho. É sério. Para de rir, pô, é sério. Cara, tu tá pedindo pra gente parar de rir. Só tem um monegro aqui. Aquelas fotos da cachoeira. Tinha um redemoinho na porra da cachoeira e eu não percebi. E aí comecei a nadar, nadar e não saía do lugar. Foi horrível. O Vini que deve estar com história, né? Ele foi, pegou pós-graduação de ladrão. Ou, quer dizer. Foi um curso Que isso, técnico, que isso. curso técnico. Foi, Curso técnico, né? foi. Foi conhecer aí, a Brincadeira. família, a casa da família da minha noiva, o pai de pai. O pai de pai ainda mais ou menos, né? Não, mas é engraçado porque os mais, eles não são de Belém. Os primos, os netos que nasceram são de Belém, mas os velhos, eles são todos do Nordeste. Foram sair do Nordeste quando fazer vida em Belém. Aí essa mistura louca aí com a minha esposa faz parte. Mas foi muito legal, cara. Gostei bastante de Belém. Eu gostei muito de Belém, cara. Eu Achei vou te bacana. dizer, eu fiquei lá muito pouco tempo, porque foi um voo com escala que teve um atraso no voo, e a gente ficou um dia no hotel e no dia seguinte a gente passou a manhã lá, mas eu fui no calçadão ali, vi aquele Rio Branco lá, bacana que tem. Aí tinha uma feira lá que vendia um monte de planta Zero medicinal. peso e a doca. É, essa mesmo. E só. Cara, a minha avó, a última vez que ela foi lá, enquanto ela era viva, ela disse que ela tava jantando e um cara pulou pela janela. Aí ele disse que tinha um cara que já tinha matado três lá atrás e ele tava correndo, entendeu? Então, Caralho, é meio punk, entendeu? não, mãe, mas é verdade. Tipo, quando eu aqui em Manaus, quando a gente volta dos lugares de madrugada e minha esposa, eu abaixo a janela do carro, né? Fica gostoso, tá mais geladinho. E eu fui fazer isso em Belém. Ela disse: não, amor, baixa não, em Belém aqui não. Caraca, Caralho. sério? Levanta o vidro aí e vamos no ar-condicionado, né? O inferno com essa abertura. Estamos de volta. E hoje com um Finalmente! convidado muito especial aí, ó. Estamos hoje com o torturador de criancinhas, o professor Ulisses Dias. Olá, boa noite. Ou boa tarde, sei lá que horas vocês vão ver. Sebastian Carlos. Isso, dá meu nome completo mesmo. Sebastian Carlos Bondizu. Caralho, velho, essa abertura tá zoadora. É que faz muito tempo, gente. Valeu, Majoinho. Opa! Tamo aqui. Se tu falar o meu, cara, E agora? E tu vai agora? levar porrada. Será que eu Fala o nome falo o dele, nome fala o dessa nome dele, por pessoa? favor, Ei, fala, fala. ódio Agora, mortal não, aí. fala, porra, tem que falar, tu falou o meu, tem que falar o dele, porra. Não vou fazer isso com ele, não, o cara tá desempregado. Ah, senhor Ed Barros. Sou Joe. Aqui, mais uma vez, para vocês. E esse é apenas um cast. Vamos lá, gente, cultura de mainstream. Aquilo que todo mundo gosta, mas você odeia. E aí, Ulisses, tem que contar pra gente? Então, sobre esse assunto, o que eu gosto, todo mundo gosta e odeia praia. Moro no Rio e aqui todo mundo adora ir pra praia, aquele sol e tal, mas eu odeio tudo, cara. Eu odeio areia, odeio altinho, odeio água gelada e suja. Assim, então a coisa que eu não gosto mesmo é de ir pra praia. Eu acho muito chato, muito e eu não consigo entender como é que as pessoas gostam disso. Cara, eu vou te dizer que eu tive experiência uma vez só, eu fui pra São Luís e eu vi o mar, mas assim, eu não sei se é porque eu não tive essa experiência de ver aquela praia super lotada e coisa e tal. Eu, tipo, eu fiquei numa casa de praia, era basicamente o litoral só pra mim e pra minha família ali, não era sujo, não era nada, era ventilado pra caralho. A única coisa que era ruim é que tudo era caro ali, cara, e longe, mas assim, porra, era lindo pra caramba. E eu não achei gelada a água, não. Ah, não, no Nordeste até que ela é quente, né? Mas aqui no Rio, sei lá, as pessoas querem vir pra cá pra ir pra praia. Assim, eu, por exemplo, vivo recebendo visita aqui, né? Gente que vem ficar aqui em casa e tal, todo mundo quer ir na praia, assim. Eu sempre arrumo uma desculpa pra não ir. Ah, foi por isso que tu não quis ir pra praia aquela vez que eu tava aí, né, safado? É, exatamente. Eu tenho três motivos rápidos cujos quais eu não gosto de ir pra praia, nem porra nenhuma, nem se eu fosse pra algum lugar turístico que tenha praia famosa. Primeiro, cara, eu não sei nadar. Cara, acho que isso é bem importante. Segundo, eu sou peludo e é escroto suar, entendeu? Terceiro, eu sou moreno. Eu não sou um moreno escuro, entendeu? Mas eu sou moreno, e pelo fato de eu ser moreno, se eu pegar sol, eu vou ficar tostado, entendeu? E eu não quero ficar tostado porque eu acho escroto a aparência de alguém tostado, entendeu? Então, eu acho isso muito escroto aí. Moreno, peludo, tostado, suado. Ainda morre afogado, né? Caralho. Assim, no Rio de Janeiro, praia é praticamente um local público meio que obrigatório. Quase todo mundo vai pra praia, cara. É uma extensão a mais da cidade, pelo que eu reparei, faz parte da cultura do carioca ir pra praia. Tanto é que, em uma comparação acho que direta com São Paulo a galera investe mais na parte visual, tipo, na roupa mesmo, do que nem tanto no corpo, e no Rio de Janeiro é o contrário. O pessoal malha, enfim, investe tratamento daqui, tratamento dali pra ficar, que eles falam, top pra ir pra praia, né? Pra mostrar o corpo na praia, o cara tem que ter um certo nível, pelo que parece. É verdade. O mar, pra mim, é o que vale mais a pena, assim. Praia faz parte, eu sei, mas, tipo, quando eu tô dando a oportunidade de estar perto do mar, tive agora, se não estiver aí, pra sair, né? Eu fico 90% do tempo dentro d'água, porque eu acho sensacional ficar no mar. Cara, eu vou te dizer que eu tenho um cagaço inacreditável de bicho da água do mar, assim. Da água doce até que não, entendeu? Pô, mas tem que ter de rua aí, cara. Não, cara, mas é muito estranho, porque, velho, aqui a gente não enxerga um palmo do Rio Negro, a gente vê um palmo abaixo da gente. Porra, é porque, sei lá, eu já nadei na porra do Solimões do Rio Negro e nunca nada me aconteceu, mas no mar, pô. Sem medo do que? Do tubarão branco, sei lá. Sei lá, qualquer merda, tipo água viva, entendeu? Eu não vou ver aquela porra, ela vai engatar em mim, eu vou ficar fudido. Relaxa. Mano, é só tu pedir pra alguém mijar em ti. Ah, chega no meio da praia, pede pra todo mundo, por favor, mija. Todo mundo puxa o pau pra fora e mija. Gold shower lá, né? Eu vou fazer minha fantasia. Qual é a história do mijo? Não entendi. Amônia serve pra aliviar a dor da água viva. Exatamente. Yeah, Mr. White! Yes, science! Cara, até onde eu sei é porque tu vai mudar a composição do ácido que tem na porra da... A explicação que eu recebi foi da porra da amônia. Pois é, mas não é que a amônia é anestésica, caralho. Ela vai mudar... Ok, vamos chamar um químico da próxima vez pra explicar isso. Tá, beleza. I don't give a fuck! Sou foda! Vai, Delmar, diz aí o que você acha da cultura de mainstream. O que, que tu gosta todo mundo ver? Então, eu vou dizer logo o seguinte... Eu sei que o problema tá comigo, entendeu? Mas é um fato, então eu vou falar. Tipo, eu não gosto de Poderoso Chefão. Eu matei gente batendo na tua porta agora pra te assassinar. Eu sei que muita gente gosta, é um clássico do caralho, reconhecido, renomado e respeitado e adorado por muita gente. Só que eu assisti esse negócio na TV quando eu era muito jovem e minha cabeça não conseguia assimilar aquilo como uma coisa legal, entendeu? Então, o que aconteceu? Na minha lembrança, eu passei, tipo, 3 horas vendo um filme chato pra caralho, entendeu? E toda santa vez que, por algum acaso, tá passando no lugar, porque eu, por conta própria, não vou atrás de ver, eu fico sentindo a mesma sensação de que é um filme chato pra caralho, entendeu? Sei lá, cara, eu... Não consigo, tipo, me empolgar, tipo, caralho, hoje eu vou assistir Poderoso Chefão e vai ser foda. Mas teu problema é com Poderoso Chefão ou com filme de máfia em geral? Tipo Scarface? Não, é com ele, eu até gosto de filme de máfia. Acho que é mais por causa dessa experiência que eu tive. Tu gosta de Scarface, Leon? Cara, eu vou te falar que eu devo ter assistido Scarface e não devo ter tido a mesma impressão, porque eu não lembro de achar Scarface filme ruim. Eu devo admitir que uma coisa agora pra vocês, eu assisti o Poderoso Chefão, assisti Scarface, mas eu não me lembro, porque eu era criança. Peraí, você assistiu Scarface criança? Cara, eu assisti, velho. Caraca. Não, eu vou te dizer que eu assisti novo também, pô. Deve ter assistido com uns 10, 12 anos. Bicho, eu sempre gostei de coisas assim muito fodas. Por exemplo, porra, aquela do Uma Noite Alucinante. Com Evil Dead. Evil Dead. Nossa, pra caralho. Tá doido, cara. Assistir Evil Dead era assim, era um cagaço da porra, mas era o que eu adorava fazer quando eu era criança, entendeu? Então eu sempre assistia tudo. O Poderoso Chefão é um filme muito denso, tem várias nuances dentro dele. Eu gostei, na verdade, do ambiente, como eles retrataram a época. É, isso que eu ia falar, exatamente. A direção de arte é sensacional. Muito, muito boa. Fora as atuações, né, porra? O Marlon Brando é sacanagem atuando, né, cara? Pois é, porque eu lembro mais ou menos o seguinte, tipo, o pessoal falava muito daquela cena que o cara tava deitado na cama, aí ele via uma mancha, e quando ele levantava o lençol tinha uma cabeça de cavalo decepada, entendeu? Aí, caralho, falam que tem uma simbologia foda em cima disso e tudo mais. Na época, quando eu vi, tipo, eu não consegui nem relacionar isso a nada, entendeu? Sei lá, eu não tinha cabeça, cara. Tu tinha quantos anos? Eu era novo, pô, tinha uns 10 anos, 12 anos. Não, eu era mais velho. As únicas coisas que eu assisti nessa época que eu absorvi totalmente foi desenho. Desenho e série japonesa, assim, eu absorvi totalmente. Agora, filmes... Eu lembro que a primeira vez que eu assisti Star Wars nessa época, eu não lembrava de quase nada. Se vocês forem reparar, esses filmes que hoje são considerados cults, eles foram entrar na cultura pop recentemente. Antes, na época que a gente via Tom e Jerry, Pica-Pau, Ana Barbera e afins, isso não aparecia tanto na cultura pop. Eles faziam referência a coisas mais antigas ainda, que a gente tinha que garimpar pra saber o que que era. Assim, essa coisa de, por exemplo, tem uma cena que algum personagem do desenho faz aquela cara do Poderoso Chefão, com aquela bochecha grande, passando a mão no ombro do cara. Aquilo ali é uma coisa um tanto quanto nova, né? Sou foda! Vai, Sebes, diz aí o que você acha. Bom, então, o que todo mundo gosta e eu não considero é Beatles, cara. Pam, pam, pam. Morre uma fada em algum lugar. Pois é, eu não sei qual a opinião de vocês, mas eu sou casado com uma pessoa que ama Beatles. Meu pai, que ele gosta de Bee Gees, ele nunca gostou, nunca foi assim, fã de Beatles. Pelo que eu conheço de Beatles, cara, eu escutei 1, 2, 3, 4, 5 álbuns dos caras. Vi a carreira solo do John Lennon, aquela punheta toda, Imagine, que o cara foi isso, o cara foi aquilo, papapá. Cara, não entra. Eu sei que eles são matriz do rock, eu sei que eles inventaram um monte de coisa que é base pra quase tudo que tem no rock, eu sei que o primeiro videoclipe é deles, eu sei que o primeiro show era... Eu sei, mas eu não considero Beatles uma coisa boa. Prefiro Rolling Stones. Tá certo. Cara, eu vou te dizer que eu prefiro Bee Gees. Opa, eu também gosto de Bee Gees pra caralho. Eu também, cara. A única coisa que eu agradeço pro Beatles é que eles influenciaram fudidamente. Por quem que Beatles me influenciou, cara? Me fala, me cita, uma banda que Beatles me influenciou. Eu tô falando diretamente, cara. Arctic Monkeys é um Beatles de hoje em dia, assim. Como eles surgem, como eles, assim, entendeu? A aparência, o jeito e tudo mais. Eu vou te falar o nome. Oasis. O ex é uma masturbação da porra também, aquela porra. Aquele caralho, essa porra. Vocês gostam de Beatles? Cara, eu gosto. Gosto da fase deles de arrumadinho, né? De terninho. Não sou muito fã da fase que eles usam drogas lá, diz que a gente vira o Beatles mesmo, assim, mas, cara, particularmente não gostei muito das músicas antigas. Liz, você gosta de Beatles, cara? Eu gosto pra caramba, principalmente da fase psicodélica, assim. Horas e horas e horas ouvindo aquilo, assim, tipo, sei lá, Lucy in the Sky with Diamond. Ah, LCD, né? É, aquele disco todo. Esse disco eu acho muito maneiro. LCD foi foda. LCD, pô. Mas entre os Beatles e os Rolling Stones, eu sou mais o... Como é que falou ele? Mas esqueci, fugiu o nome. Maldito! Bee Gees. Bee Gees. Sou muito mais o Bee Gees. Bee Gees não é bem da época, e Rolling Stones também teve um pouquinho de influência dos Beatles, pelo que eu sei. Eles começaram, o primeiro sucesso deles foi uma cover dos Beatles. Eu Ah, mas se for assim, então eu prefiro, sei lá, Jimi Hendrix, por exemplo. Opa! É uma coisa muito mais experimental. Como é que é o nome daquele? É não é Charles Bronson. Charles Bronson é o ator. Olha, caralho! Desejo de matar. Que é do funk, pô. James Brown. James Brown, porra, James Brown, mano, puta que pariu, velho. Quando ele olhava, tinha um cara jogando uma capa em cima dele, né? Puta que pariu, velho, que massa. Puta que pariu, puta merda, ô do caralho. Que é quem funk? Diria que funk podia ser bom? Né, o quadradinho de 8. Ó, o carioca aí, hein, porra. Te levar no funk sujo, você vai mudar de nome. Porra. Eu já fui aqui, mano. Eu já fui pro. Foi até uma vez que todo mundo ficou. Sebastião, Vini, um monte de gente. Flaviano ficou ligando pra mim pra chamar pra bola. E eu desliguei o celular porque eu já tava morro de bebo no funk, entendeu? Aí tava dançando lá e tal, as meninas esfregando. Mó onda. Sou foda. Bora, quem é o próximo? Gente, se despeça do Sebastião, ele vai ser assassinado pela esposa, como ela escuta aí. Mas muito bem, vamos pro próximo aí. Vai, Ed. Sou Joe, pois é, pessoal. Eu sei que entre tantos mamilos, talvez, eu lance um dos maiores mamilos grandes, mamilos de vaca. Bicudos. Enorme. Isso é quase o nome científico, né? Mamilos grandes. Mamilos grandes. Carnudos. Carnudos. Caralho. O que eu não gosto, na realidade, não é que eu não gosto, eu não suporto, entendeu? Me dá asco, vontade de vomitar. Se tu falar Legião Urbana de novo, eu não garanto sua integridade física, viu? Isso daí eu já falei, pô. Que eu não suporto é a série televisiva The Walking Dead. Morto. Cara, muitas pessoas me criticam. Ai, tá nerdzinho, chita. Cara, foda-se, entendeu? Vá tomar no cu, entendeu? Cara, eu sou da campanha, entendeu? Mande seu amigo, que nem um pessoal aí que eu ouvi há muito tempo. Mande seu amigo e se fuder, entendeu? Então vá se fuder. Por quê? Caralho, bicho. Não é de chita nem nada. Uma coisa é tu fazer uma adaptação pra TV, onde você tem que, porra, tem ator, tem feeling, tem o cenário, tem toda essa putaria que é uma dificuldade, pô, entendeu? E fora a parte financeira, roteiristas, toda essa putaria, eu compreendo isso, cara. Eu compreendo isso mais do que, porra, eu vi Senhor dos Anéis, já fui fã de Harry Potter, vejo o troço... Caralho, John Constantine, cara. O que é John Constantine? Entendeu? O filme. Puta que pariu. The Walking Dead, ele não foi uma adaptação. Eles pegaram assim um nome, que nem fizeram com o John Constantine. Pegaram o nome assim, bora pôr o nome aqui. E o resto da história a gente escreve com merda. Entendeu? A gente filtra. Não, mas peraí. Nem a primeira temporada tu gosta, que eu acho que é. Eu não assisti tudo também, que da segunda é uma decaída gigante. Eu não vi mais a parte dele, mas a primeira, pelo menos do que eu lia. Ele chega a ser bem fiel e mostra bem o cenário. Eu só vi o primeiro episódio. Eu desisti de tudo quando eu vi os últimos episódios da primeira, entendeu? Eu desisti já a partir dali. Pode perguntar do Eliomar. Eu ia assistir na casa do Eliomar, entendeu? Eu ia assistir e parei, cara. Porque é um cu. É um Eliomar, cu, o Eliomar entendeu? Tem um jogo, né, Eliomar? Que é bom, que é baseado na HQ. Cara, é assim, eu tenho um jogo pra PC. Foi até considerado o jogo do ano e tudo, mas... Não tem relação com a série de TV, tem mais relação com a HQ mesmo. Alguém viu, pelo menos, a série, a primeira temporada, Walking Dead? Eu vi todos os episódios, tô aguardando voltar. É o seguinte, eu entendo o que o Ed tá falando, entendeu? Porque ele consegue enxergar os defeitos que a série tem... Além da adaptação. que uma pessoa que lê o quadrinho sabe que é gritante, entendeu? Então aquilo fica mais latente pra ele, pô. E pra uma pessoa que não tem essa base, ela não é atingida da mesma forma. O negócio que eu tento ver por esse lado, entendeu? Tem muita coisa ali que eu acho escroto, pô, também. Mas aí, como tem coisas escrotas no meio de coisas boas que eu gosto... Tem muita coisa que teve que ser adaptada pra linguagem da televisão, mais particularmente pra linguagem da série. Teve, pô. Porque, basicamente, sim, alguns personagens, eles foram totalmente reconstruídos. Isso é uma coisa foda pra se fazer, pô. Mesma coisa que o cara pegar, sei lá, foi o vilão, por exemplo. Tem um, sei lá, o Superman vai enfrentar... o Luthor, e de repente o Luthor não é careca, ele não é rico e, sei lá, é, ele usa uma barba e ele é um mendigo, entendeu? Foi basicamente isso, pô, que acontece às vezes. Eu li quando fizeram isso com o Demoledor. O rei do crime, foda, preto, gordo. Não, gordo ele já era, mas negão e grande, que veio do Bronx, pô, Wilson Fisk, caralho. Mas enfim, né? Vambora. Não give sou foda. Bom, beleza. Querido Roxo, fale. O que que todo mundo considera uma coisa boa, legal, do caralho, e você não considera esses termos? Seguindo a linha do Ed aí, eu não gosto dos livros de Game of Thrones. Eu não gosto de como ele é escrito, eu não gosto dos diálogos, eu não gosto da posição que ele te dá dos personagens. Uma coisa que eu odeio é aqueles diálogos, às vezes, longos, longos, longos, que não te levam pra lugar nenhum. Nenhum. Que na série de TV é 2 segundos de diálogo e acabou, você já entendeu o que esse cara queria dizer e já parte pra outra coisa. Ele criou uma história bacana, pediu, muito bem formadinha, muito bem colocadinha, mas morreu de um bom mundo de início sem magia, né? Que esse foi o grande boom. Tá de parabéns, porque quando eu vi o tamanho da jeba, cara, eu corri assustado, você gritando igual uma garotinha, bicho. É muito grande, velho. Não, mas deixa eu te contar, eu consegui ler o livro 1 porque eu vi a série. Eu peguei o livro antes, eu comprei o livro antes de explodir, assim, no Rio de Janeiro até. Aí eu disse, tava indo aí pra Búzios. Uhum. E comprei o livro, achei interessante, e li, parava, não conseguia desenvolver. Aí quando eu li, vi a série, eu vi com mais bagagem pra ler o primeiro livro. Deixa eu fazer uma pergunta. Esse lance de dividir, eu sou leigo, eu só vi, folheei parte de vários livros que minha esposa é fã de Game of Thrones, ela deve ter lido 5 livros, acredito eu. E o meu conhecimento de Game of Thrones, eu só vi a primeira temporada da série e folheei os livros nos momentos em que eu ia ler no banheiro. Então, eu folheava um capítulo se me interessava o personagem. Esse lance de você tornar um capítulo com o nome do personagem, é coisa dele? É coisa do autor? Ou alguém já fazia antes? Muitos já fazem, o Rick Riordan, que é o cara que escreve o Percy Jackson, ele já faz isso. Não, mas antes, porque o autor, se não me engano, ele começou isso nos anos 90, a escrever as Crônicas do Gelo e Fogo. Ah, agora eu tenho que pegar uma bibliografia mais antiga agora. Mas olha só, eu acho que o Guerra e Paz do Tolstói é assim, tenho quase certeza que é assim. É, com o nome do capítulo e o nome do personagem principal daquele capítulo. Guerra e Paz do Tolstói é a Guerra da Rússia, né? Não é isso? Rússia contra a França? É, a guerra Napoleão contra os 3 impérios lá. Alemanha, Rússia e eu acho que a Áustria, não lembro. Mas eu concordo, eu li os 5 livros, cara, e eu acho uma bosta. Assim. Você acha ruim? Eu acho que ele enrola que nem novela da Globo, assim, nossa, sabe? Ele faz um monte de coisa. É, eu acho que é igual a novela da Globo, você tem os mesmos defeitos, você fica fazendo umas reviravoltas nesse sentido, assim, mata um monte de gente que não precisa matar, assim, só porque... Da Ibope. Ah, porque eu quero vender mais livros, assim, eu quero deixar os leitores putos, sabe? Sou foda! No matter how hard you try, you can't stop us now. No matter how... Muito bem, gente, vamos falar agora da polêmica do ano. Os rolezinhos do ano, porque o ano não acabou, mas essa é a polêmica mais forte atualmente, né? Rolezinho de corola! Aqui nós temos um pessoal contra e um pessoal a favor. Bora começar com o pessoal que acusa aí, o pessoal que é contra, que é mais fácil acusar do que defender. Argentino, começa por ti, cara. Por que por mim? Só porque eu sou argentino. Que a gente não tá acostumado a ser do pobre. Vocês gostam de ser do pobre? Oi, Mai, tudo bem? Pra quem não sabe, a Mayara entrou nesse bloco pra falar justamente sobre esse assunto. Oi. A Maia é a volta dos que já não foram, cara. Acho que dessa vez vai, né, Maia? Acreditem ou não, aquele papo lá do Super Sentai e de cultura de rock. Eu estava lá. Ela estava no meio de nós. Amém. Não, ele é uma não revela. Caralho, bicho, isso é side quest, porra. Quer saber de uma coisa? Rolezinho choque. Então, é um local público, mas, resumindo, os lojistas lá pagaram caro pra caralho e eles querem vender. E eu entendo, na minha visão, tanto de consumidor quanto de comerciante, que perante o que eles fazem, a algazarra que eles fazem, pelo que eu fiquei sabendo, eles ficam cantando música de funk, ficam correndo, ficam juntando no estacionamento, botando som alto, tipo o que acontece aqui nos postos de Manaus, mas atrapalha e assusta potenciais consumidores que vão lá para eventualmente para conseguir comprar alguma coisa, ou então para dar uma volta para a família, para filho pequeno, enfim. Na minha opinião, eu sou contra por causa do local que eles escolheram. Se eles fossem fazer isso, sei lá, numa praça, sei lá, num local público mais aberto, mas que não tivesse tanta restrição como um shopping, que querendo ou não é um local público, mas tem coisas lá dentro, tipo de serviços privados funcionando, não teria nada contra. Mas por ser justamente o local que eles escolheram, o tipo de centro que eles fazem, eu sou contra. Cara, eu penso da seguinte forma. Primeiro que o shopping não pediu ninguém de vir ali, a não ser que tu vá realmente de uma forma inapropriada. Eu entendo o intuito que eles têm de querer fazer com que isso seja uma forma de facilitar a visualização deles perante a mídia e seja lá quem for. Só que eu acredito que eles estão executando da forma errada. Não que o ideal seja errado. Eu acho que a forma como está sendo executada é que não está coordenada. Ele é uma... Eu vou te dizer só uma coisa. Eu sou um cara escroto. Eu não suporto que alguém do nada corra e passe do meu lado. Eu vou reagir um reflexo querendo dar uma pernada, querendo dar uma cotovelada ou algo do tipo. Por quê? Porque pra mim tá correndo perto de mim é ladrão, ou então tá vindo me roubar ou fazer qualquer coisa do tipo, entendeu? Cara, eu tenho medo de você. É ação natural, né? A gente vê alguém, tipo, ou numa velocidade, ou fazendo uma ação mais brusca perto da gente, ainda fica meio que em guarda. Principalmente homem, não sei se mulher assim também. Mas homens fica sempre naquela tensão, né? E tá num ambiente público, que a gente não conhece ninguém, porra, que porra é essa? Num âmbito onde ninguém corre, onde todo mundo tá ali passeando, andando. Eu vejo um cara correndo, é assalto, entendeu? É assalto, é briga, é alguma onda, entendeu? Eu penso algo seguinte, eu como consumidor, não vai ser agradável pra mim andar num lugar onde vai estar numa algazarra fodida. Eu falo isso já, eu, Ed Barros, falo que eu não gosto. Aí o Sérgio pega e fala... que eles façam isso numa praça. Cara, até em praça é escroto. Eu vou te dizer por quê. Eu vou visitar quase todo dia a minha namorada lá na Praça da Polícia. De vez em quando aparece mais ou menos isso. Um monte, em torno de uns 30 garotos, meninos e meninas e tal, adolescentes, e eles ficam nessa algazarra, entendeu? Botando música alta, enquanto as pessoas estão passeando, pais de famílias, idosos e tal. E quando passa uma garota, eles ficam mexendo e tudo mais, deixando a pessoa constrangida, entendeu? E com medo. É escroto, velho. Nunca fez isso, né? Mas é que tá. Uma coisa é eu, por exemplo, brincar, saio pra balada, grito pra bunduda gostosa que tá atravessando a rua. Sou foda. Outra coisa é em um bando de 30, cara, e ficar mexendo com a pessoa. A pessoa vai ficar com medo, ela vai se sentir infligida, ela vai querer sair dali o mais rápido possível. Sou foda. Cara, vai terminar o mundial ou não, porque a nossa querida Dilma Rousseff tá preocupada que o negócio pode virar causa social, manifestação. A polícia não pegou pesado também, como eu disse lá, que aconteceu a manifestação vem pra rua, no caso ia ser o... Não vai ter Copa, que é uma manifestação mais recente, né? Eu tô meio por fora, que eu tava viajando de pouco, e de repente mandou uma coisa que o Luiz tá acompanhando mais de perto isso aí. Foi no Rio que aconteceu também, não foi? Não teve um no Rio? Teve sim, assim... Os protestos no Rio e de São Paulo estão muito ligados um ao outro, né? Quando a polícia baixa lá em São Paulo, a gente protesta aqui. quando a polícia bate aqui, a gente, eles protestam lá, sabe? E aí, por isso que teve muita manifestação aqui no Rio também. Primeiro entender por que, que começou essa porcaria. A polícia de São Paulo, ela proibiu os bailes funk nas favelas de São Paulo. Era o lugar onde acontecia esse tipo de coisa aí, onde as pessoas faziam seu funk e tal, sua música. E, pô, o que o Alckmin tem que saber é que funk paulista dá muito dinheiro. E eles estão nessa cultura aí de ostentação mesmo, assim. Pra eles é gastar dinheiro, shopping e tal. O que aconteceu é, tipo, se eu tivesse no shopping e começasse a ter uma bagunça dessa, claro que eu ia ficar puto, sabe? Porque, pô, é chato, né? Você tá lá, tal, você tá curtindo. Mas o problema não é isso. O problema foi a reação desproporcional da polícia e dos donos do shopping quando isso começou a acontecer. E aí, esse tipo de reação é uma coisa que ninguém pode aceitar, sabe? Você fechar um estabelecimento, que eles fizeram aqui no Rio, ou então ter uma polícia do lado de fora decidindo quem é que vai e quem é que não vai entrar no shopping, cara, isso é uma coisa que vai contra os princípios do Estado Democrático de Direito, entendeu? Eu odeio funk, mas eu acho que as pessoas têm o direito de ouvir e têm o direito de mostrar sua cultura para as outras pessoas, entendeu? Concordo plenamente. Bom, posso falar? Então, o que mais me deixou revoltada, assim, eu também ficaria muito emputecida se viesse um monte de moleque correndo e tocando música alta, que eu odeio. Eu odeio funk também, mas o que me deixou mais revoltada foi justamente essa reação truculenta, sabe? Não faz o menor sentido ter polícia abatendo moleque porque ele tá lá dançando e cantando. E essa história de querer fechar shopping pra não deixar que as pessoas entrem, tipo, isso é discriminação, cara, isso é crime. Então, assim, essa reação descabida foi o que mais me deixou revoltado. E aí eu fui lembrar também da época que eu era adolescente. Eu lembro bem que antes desses encontros de emo lá na Amazônia Shopping, rolavam os encontros lá na praça de alimentação do pessoal que se conhecia só pelo Meet, eram só amigos virtuais. Então, tipo, era a forma de você ter novos amigos, etc. E é o que esses meninos estão fazendo hoje também. Além do fato deles não terem baile funk, eles não podem sequer sair, assim, das suas casas, se encontrarem na pracinha, porque tá cheio de traficantes, velho. Pelo menos, assim, a maioria dos que comentaram, assim, do início, eram jovens de periferia, jovens de que ainda participavam da classe C, classe D, sei lá, se hoje agora é classe D que estão achatando cada vez mais. Mas a questão é que, por que eles resolveram ir pro shopping? Porque é o lugar mais seguro que eles têm agora, já que não tem mais nenhuma outra opção. Então, beleza, vamos fazer nossos encontros, vamos ver os amigos que a gente conhece só pela internet lá no shopping. A questão é que a cultura deles é essa, tipo, ficar dançando, ouvir música alta, fazer arruaça, é o que eles fazem no dia a dia. Eles não têm uma educação como a gente tem, de você ficar na sua, ficar quietinho, de boa. E aí o que assusta é porque hoje em dia a força das redes sociais é avassaladora. Na época de MIP, você tinha classe média, classe média alta, os riquinhos que tinham acesso à internet banda larga, e quem não tinha dinheiro ficava aí, dependendo de lan house, e olha lá. E aí hoje em dia você cria um evento no Facebook, meio mundo de gente pode convidar mais outro meio mundo de gente, todo esse meio mundo de gente vai pro shopping e dá isso aí, nessa confusão que tá. Lembrando do golpe comunista que tinha o evento no Facebook, né? O golpe comunista, que acho que até no início do ano agora, não foi? Foi. Mas era uma piada, cara. Não era de verdade, né? Era só pra ver os reaços virar. Era uma piada muito cabeça, cara. Isso causou um certo susto no governo. Eu vejo duas coisas aí. A primeira é, quando vocês viram os protestos no ano passado, em junho e julho, que é uma coisa histórica, a gente viu o poder da ferramenta internet sendo usado para um fim. Antes, nos anos 90, nos anos 80, não tinha internet e era muito mais difícil agregar a gente. Hoje em dia está bem mais fácil, vamos concordar. Com certeza. Quanto à questão que vocês falaram aí da cultura deles, do que eles fazem e do único ambiente, eu concordo com tudo. A única coisa que eu vejo que tem aí, que eles não estão mostrando, ou até estão mostrando, mas tem gente que não está lendo nas entrelinhas, é que muito desse modo deles agirem, que nem a própria funk fala, é ostentação. A maioria são garotos, se for tirar uma média de idade ali é 15 anos, não mais que isso. E a ideia deles, querem aparecer. Eles querem de qualquer jeito. Hoje em dia, todo mundo quer aparecer, quer mostrar o seu marco de alguma coisa. Na comunidade, eles querem aparecer de qualquer jeito. Eles querem ser melhores também, né? Se diferenciar de outros. Exato. Tem alguns rappers aí que falam, alguns MCs que falam que... Acho que é o Racionais MCs que falam, tem uma letra que ele fala que ninguém quer ser protagonista de ninguém. É. Todo mundo quer ser ator principal. É, o Racionais. Coadjuvante. E é verdade, cara. Ninguém quer ser coadjuvante. É, coadjuvante. E, porra, o que eu vejo muito nessa juventude é isso. Fora o lance da... Que eu já bati algumas teclas ultimamente, da superficialidade. Eles têm a ferramenta na mão que dá pra eles expandir pra tantas e tantas coisas. E eles puxam. Infelizmente, tudo bem. É o foco que eles têm na idade deles. É hormônio estourando, é menino estourando, é menino querendo se mostrar, é poder aquisitivo mais alto, que eu acho que ninguém falou nisso, né? Da região que eles vêm, pelo menos em São Paulo e Itaquera, teve um boom que aumentou o poder aquisitivo lá também. E pelo menos na nossa época, anos 90, 80, a galera dessas regiões, a galera que, vamos dizer assim, entre aspas, tinha menos poder aquisitivo, não comprava roupa de marca. Mas é justamente isso, eles trabalham pra comprar coisa de marca pra aparecer, tipo, melhor na comunidade que eles vivem. Mas assim, eu acho o seguinte, pô, agora eu vou pensar na minha adolescência, saca? Realmente, eu não tinha roupa de marca, mas tipo, eu me vestia que nem roqueiro, assim. Eu me vestia de uma maneira que eu era identificado dentro de um grupo. É, dentro de um nicho. Dentro de um nicho, isso. Isso é típico de adolescente. É, isso é típico de adolescente, sabe? Eu acho que a reação torna tudo muito maior do que é. Quando você faz uma reação assim tão desmesurada em cima disso, o que tá nas entrelinhas, por exemplo, é o cara da Adidas fica puto do cara da favela comprar o material dele, porque fica parecendo que a Adidas agora é marca de favelado. Porra, e meu Adidas foi tão caro. Pois é. Adidas é caro. Nike é caro. Oakley é caríssimo. Eles fazem trabalho pra poder ostentar essas marcas, e daí que vem a ostentação lá dentro. A ostentação. Essa diferença de cultura da época deles agora que estão vivendo com a nossa época. Na nossa, não vou dizer que não tinha ostentação, mas era muito mais difícil você ostentar. Isso daí é, né? Porque, por exemplo, hoje em dia adolescente consegue trabalhar, estagiar e tudo mais, né? E coisa que a gente não conseguia assim com facilidade quando a gente era adolescente. Sou foda. Não, e tem outra. Hoje o poder de consumo e toda essa ideia assim, consumista, tipo, tu tá andando, vê um outdoor, tu fala com alguém, tá vendo uma marca, tu liga a TV, tem um produto à venda, é venda, venda, venda. Então, assim, eles veem isso sendo reproduzido em todas as classes sociais. É lógico que eles vão comprar essa ideia também. Eles estão inseridos nisso. Então é consumo atrás de consumo. É o que se vê em blogs, vê na internet, vê em programas de TV, tem lá aquele diabo das mulheres ricas. Aí tu vê, assim, gente bebendo champanhe como se fosse água, comprando marca e tal, eles sonham em ter isso. E é só que eles veem, eles teriam uma ferramenta na internet pra se instruir melhor, ver outras coisas, né? O que eles estão absorvendo é o que a sociedade está exalando, só consumindo. É, aí eu lembro do Joãozinho 30, que falava que pobre, é isso que falava Joãozinho 30, por favor, sempre tô falando. Pobre que é luxo. Quem gosta de pobreza, de miséria, é intelectual. Isso é um dos maiores carnavalescos que já existe por aí, inclusive um dos caras que ganhou um carnaval, não lembro de qual ano, começando um carro na primeira aula com um carro todo preto. Isso é uma coisa que na época foi uma puta de uma polêmica e o cara ganhou o carnaval desse ano. Não lembro qual ano era, mas... Eu lembro disso daí. E ele falava isso, que a cultura. Ele falava a cultura de quem é de uma classe social mais baixa. Ele não quer saber de o que representa, ele não quer saber a importância, ele não quer saber o valor. Ele quer saber. De ter. Daquilo que brilha. Do luxo, de ter. É exatamente. O que fica bem claro pra mim, como pessoa, é que as classes menos favorecidas, elas são muito mais suscetíveis ao consumismo do que, sei lá, a gente que, vamos considerar que a gente tá numa classe média, vamos dizer por assim, né? E que a gente já tem mais ou menos uma noção do que a gente vê em dois lados, tanto da classe alta quanto da classe baixa. Poxa, cara, eu já não concordo contigo, não. Eu vejo, por exemplo, sei lá, eu vou falar da geografia daqui, tá? Tipo, o povo que mora na Barra da Tijuca, assim. Que é um bairro novo aqui e tal, que tem um monte de prédio construindo, que fica na frente da praia e tem um prédio tipo 2 quartos, 1 milhão de reais. Assim. O cara compra um apartamento lá porque é status ter um apartamento. Aí o cara, tipo, coloca, compra um carro importado, porque é status ter um carro importado. Isso não é uma coisa que vem da pobreza, vem da falta de educação, porque o cara ficou rico, provavelmente, esses novos ricos aí que enriqueceram com o crescimento econômico nos últimos anos, eles têm esse mesmo problema, que é uma riqueza que é pra você ter, pra você ostentar. Não é uma riqueza intelectual. Não, isso é inerente a todo. Eu tô falando que quem eu vejo mais suscetível a isso é realmente quem não tem. Quem já nasceu em berço de ouro, tudo bem, ele pode querer mais e mais e mais. Mas quem nunca teve porra nenhuma e agora tá podendo ter, seja pela situação econômica do país, seja porque surgiram mais 200 milhões de empregos e agora eu tô podendo estagiar ganhando R$1.000, coisa que eu não conseguia, nem meu pai não conseguia antes. Eu estagiava R$150. A gente tem um cenário. A gente tem um cenário, né, cara? Sou foda! Agora eu acho o seguinte, vocês não acham que só ficou desorganizado assim, como eu falei? Porque isso surgiu como vocês disseram, tipo, fizeram um evento, sei lá, alguma coisa assim, para reunir e tentar resolver o problema de certa forma, sem necessariamente o ato em si resolver o problema deles, entendeu? Porque eu não acho que o baile funk vai voltar lá porque o pessoal foi invadir um shopping, entendeu? Para mim é muito simples, eles queriam se reunir com outras pessoas para se conhecer, para, sei lá, flertar com a menina lá, enfim, coisas que a gente já fazia na nossa adolescência, só que numa escala bem menor. Pelo menos do que eu li de entrevista. Ei, Mai, mas existe evento privado, Mai. Existe evento privado lá. Aí que tá, uma geração Facebook. Sabe, fora isso, qual é a finalidade? Chamar atenção. Tá, cara, mas pra que tanta gente? Pois é, mas a gente não tem nem dimensão do quão grande seja essas comunidades, sei lá, bairro, os caralho a quatro domicílios estão vindo. Se tu cria um Facebook que... ou um evento no Facebook que, tipo, tu só pode convidar amigo, aí vai cada um convida 20 amigos, porque hoje esses meninos são assim, né? Tipo, tem amigo, mil e tantos amigos, perfil lotado dois. Caraca, é uma geração muito diferente. Pra eles, assim, volume de gente, seja em perfil, seja em evento, é o que conta. A gente tá discutindo se a gente é a favor ou contra. Se tem um ideal e é feito de uma forma organizada, eu vou ser a favor, entendeu? Agora, se não tem um ideal e tá sendo feito de qualquer jeito, tipo, pô, cara, acho que não tem nem o que se discutir, então. Olha aí o Eliomar sendo o Gillette do grupo. Gillette. A conclusão é que tudo é culpa da falta de educação no nosso país. A culpa é minha, então. Tu tá querendo uma conclusão, porra? Olha só, eu nunca vou me esquecer do que o Lucifer falou pro Sandman, quando ele disse que cada uma das pessoas vive usando meu nome pra isso e pra aquilo, eu tenho mais o que fazer. Vamos botar a culpa em outra pessoa e não na gente, né? É mais fácil. É mais fácil culpar o professor de matemática, né? Porque elas não têm coragem de assumir os seus próprios pecados. Eu posso fazer isso também, pô. Põe a culpa num presidente que gosta de estuprar a nossa língua, chamando de presidente, a culpa é dela, mano. Mas é culpa também dos otários que replicam isso. Eu acho ridículo, eu nunca vou chamar ela de presidenta. Enfim. Se ela estiver na minha frente, eu vou falar bom dia, senhora presidente. Caraca, velho. Você fala Vossa Excelência, mais fácil. Cara, teve um jornal que pegou e falou, e a Nossa Senhora presidente. Chega, sabe? Ele deixou na entonação bem, sabe? É presidente. Cara, eu sei putaria, eu bati palma. Eu acho que foi o Boris Kazoy. Sou foda! É que acho que eu realmente fiquei com educação. No passado, um cara da companhia era super da Globo, da TAM, ele mesmo voltou. Já tinha partido do comum e voltou. Por causa que tinha 4 pessoas cantando funk alto da TAM, entendeu? E os passageiros reclamaram, quando saiu de volta, ele voltou de um mesmo também, ele voltou para o aeroporto para deixar o cara e voltar de novo para seguir o caminho. É questão da educação, né? O que não tem na gente estudado na escola, ele aprende errado na rua. Se não tem base em casa, ele aprende na rua também, cara. em outros tempos seria jogado do avião. Acho que é que nem aquela relação que criaram aquela lei que tu não poderia ouvir música alta em ônibus e tal. É, então, pelo som, é, realmente, né? Tipo, tu tá invadindo ali já o espaço do outro, quando você tá obrigando o outro a ouvir uma música alta. Né? E o shopping já tem música ambiente, enfim, é ambiente, né? Aquele, tipo, tu sabe que tem um somzinho ali tocando, mas não sabe bem o que que é. Então, assim, é, voltando à polêmica, eu só fiquei revoltada mesmo por essa questão de querer proibir as pessoas de irem pra algum lugar. Isso eu achei foda. Não estavam proibindo a pessoa de ir pro lugar, estavam proibindo a pessoa de ir saquear a porra da loja, cara. E expulsar os fregueses. Não, isso aí foi um caso que aconteceu. E não era o intuito do grupo. Só que foi mostrado na mídia dessa forma. Pois é, só que a questão é que eu também não concordo com o fato deles estarem lá fazendo baderna e colocando som alto, porque isso aí invadir também o espaço do outro. A questão que a mãe falou de... foi um caso de eles proibirem lá no shopping. Tinha uma propaganda há uns bons anos atrás que era o seguinte: entrava, era o último trem São Paulo do Rio, não sei, tinha uma garota toda de classe alta ou média, de sainha, vestidinho, e ela tava fazendo vagão. E entra um cara da favela, meu irmão, vestido e tal, e senta de frente pra ela. E nesse momento ela fica preocupada, ela puxa a saia, ela fecha mais a blusa. E quando ela olha pro menino, o menino mete a mão no casaco dele na roupa, não sei direitinho se era roupa. E ela ficou mais preocupada, ela começa a olhar pro lado porque ela pedir ajuda, tava sozinha. E quando ela olha de novo, ele tira um livro. Entendeu? É uma questão da interpretação. Vale muito, como a mãe falou, assim, foi um caso que proibiram de entrar, o direito de ir e vir. Lembrando que o shopping é uma instituição pública, de até o, quando o dono achar que é, porque se ele quiser fechar o shopping e colocar só quem entra lá dentro, pode. Exatamente. Não pode. Daí fecha pra todo mundo. O negócio é, você não pode fechar e dizer, não, você é da favela, você é periferia, você é rico, entendeu? Isso é discriminação, não pode. Você vai fechar o shopping? Fecha pra todo mundo. Interação, concordo. Você vai abrir, vai ter que abrir pra todo mundo. Então, eu acho que o que tá faltando aí é colocar regras. Como é que a gente vai fazer essa reunião pra ver os amigos? Entendeu? Colocar a organização disso aí. Porque eles são moleque, né? Talvez não tenha nem noção assim, dessas coisas. Mas tá faltando isso. Uma coisa mais... umas decisões mais práticas nesse debate. Tem gente falando de apartheid. O nego fica viajando. O ideal, na minha opinião, seria tipo, pô, bora dividir essa porra em um grupo de pelo menos uns 10, entendeu? Algo do tipo. Fazer, sabe, diminuir porque é foda, bicho. Multidão é foda, entendeu? E outra, tipo, eu no lugar deles, eu nunca que eu ia querer levar uma cacetada de um policial. Eu, sei lá, acho que eu na minha fúria e tudo mais, eu ia marcar o nome do policial e num belo dia eu ia tentar fazer o mal com ele, entendeu? Ou até a minha raiva passar. Perigo! Caraca. Tu fazer mal com o policial é mais fácil pro policial te fuder, meu amigo. E, pô, faz o cara, essa galera tá morada. Ai, tá bom. Eu conheço outras respeito pessoas. Zona também, Leste também. Zona Leste. Eu não posso falar muito porque... Enfim, aí... E é foda, pô. Porra, eu nunca levei porrada nem... porra nenhuma de ninguém, tapão, nem nada. Entendeu? E eu sei que se eu levasse, sei lá, andando por aqui como eu andava quando eu era adolescente, quando eu vinha pra casa dos meus amigos, se eu fosse vistoriado e levasse o tapão, cara, porra, eu acho que seria até melhor os caras da Blitz, sei lá, me levar pro varador e me matar, porque eu ia olhar, a primeira coisa que eu ia fazer era olhar os nomes deles, entendeu? Tu jura que tu não ia morrer? Não, tu não entendeu. Oi, oh. Se me desse tapão... Eu entendi, porque a tua reação ia ser tão violenta, tipo, tu ia morrer de uma forma eu de outra. Eu não ia reagir na hora, entendeu? Tá. Ele ia se vingar, cara. Vendetta. Ele ia marcar pra vingança. Ah, pra vingança depois, tá bom. The only verdict is vengeance, a vendetta, held as a votive not in vain, for the value and veracity of such shall one day vindicate the vigilant and the virtuous. Ele ia comprar uma K-47, colocar dentro de uma mala, alugar um carro. I am the knight, I'm the revenge. E na frente da casa do cara tocar a campainha, quando ele abrir a porta, ele ia dar um tiro no cara. Não. Pera lá, eu leio o jornal, eu sei que se tu tentar fazer alguma coisa com o policial, você vai morrer. É, com certeza. E diga-se de passagem, talvez alguns familiares teus vá no bolo também. Com certeza. Eu acho que a gente não sabe muito bem o que vai acontecer daqui pra frente, sabe? Mas o pessoal que tava nas manifestações do ano passado, que tava na frente disso tudo, mídia ninja e tal, eles também estão participando desses novos atos que estão acontecendo aqui no Rio de Janeiro. E isso pode descambar, aqui eu acho que pode descambar muito mais pra coisa política mesmo, coisa organizada e tal, diferente do que foi lá em São Paulo, que era uma coisa de adolescente, assim, o perfil das pessoas que tá ainda é bem diferente mesmo, sabe? E é por isso que também é meio imprevisível saber o que pode acontecer mesmo, assim. Eu acho que a preocupação da Dilma de aparecer no Black Bloc é uma coisa totalmente plausível, sabe? Pode acontecer mesmo, assim, de começar a ter quebra-quebra e quebrar shopping aqui no Rio. É possível mesmo, se, principalmente se a reação da polícia for grande, sabe? Se a polícia começar a bater nas pessoas, você pode ter certeza, no outro dia vai estar cheio de Black Bloc lá. Tudo bem, gente. Quem quiser mandar e-mail, que ainda não mandou, mas enfim, um dia eu vou mandar, espero. apenasumcast@gmail.com, sendo o apenas um, é número um, né? Apenas um cast. E o nosso site, na verdade, um blog, é também apenasumcast.blogspot.com.br. Gente, é isso aí. Agradeço a participação da Mai, do Ulisses aí no Rio de Janeiro. Ô, nada. Sempre legal, viu? Depois a gente deixa os contatos de vocês aí, do Twitter ou de Videolog, sei lá, se vocês tiverem contato aí na internet. É isso aí, gente. Até semana que vem.